Vocês estão felizes com Jesus? Vocês estão felizes com Jesus? Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, faz ela crescer, germinar. Desenvolvendo amor. Ela é uma canção de comunhão, tá na cara. Mas é impossível nós cantarmos e não colocarmos em prática uma canção de comunhão na mesma hora. Então eu quero convidar vocês pra gente fazer algo que é bem de crente fazer mesmo. Eu quero convidar vocês pra desenvolver o amor, colocar esse amor em prática. Eu quero convidar você pra você sair do teu lugar, abraçar o máximo de pessoas que você puder, dizer pra todas elas que bom que você veio. Eu te amo, eu te amo. Vamos lá, igreja. Vamos desenvolver o amor. Vamos. Ah.